Essa é mais uma de Dom Moreno e TK. Me diz o que fazemos. Se você me deseja, eu também te desejo. Já faz um bom tempo que eu te quero comigo, então diga que você me quer, amor. Quando me chama pra fazer amor, esse seu jeito já me dominou. Então aproveita. Sei que você não vai me esquecer. Se eu fizer amor contigo, você vai gemer. Você vai gemer.